coração de amor não fale. Não, não me peças que eu desfaça. Sim, o sonho que me alimenta. Minhas mãos no fogo, posso pôr por outras causas. Menos por aquilo que queres que eu prometa. Porque eu não posso prometer que vou esquecer, que amor não posso. E dizer que vou calar a dor não posso. Está sempre em mim. Sei se volto a ter-te. Não, mesmo assim eu não desisto. Posso dar em louco, mas recuso-me a perder-te. Sinto muito, perto de tudo. Então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos o dia, é terça-feira, 31 de outubro. Estamos no fim do mês de outubro. E amanhã teremos o 1, que será feriado. Então, vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão que tem por título As Manhãs Românticas. E então, depois da ausência de 3 semanas, aqui estamos nós outra vez para passarem as nossas belas músicas, como de habitude. Ora, para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho. Para quem viaja, também uma ótima viagem. E para quem está à escuta da Rádio Arcanciel, que fique bem aí esta manhã, que estarei aqui presente das 9 até ao meio-dia para passar as belas músicas. E então, abrimos a nossa emissão com Tony Carreira e vou continuar com o nosso Diniz Rodrigues, Meti o Pé na Argola. Conheci uma miúda, olhos negros pela escura, que me deixou sem saída. Aquela linda linda morena, só me arranjou problemas, pois era comprometida. Agora o seu namorado anda muito enciumado, eu não sei o que fazer. Queria tanto estar com ela, mas o namorado dela acho que me vai bater. Meti o pé na cola, meti o pé na argola. Estou alucinado, loucamente apaixonado pela morena de Angola. Meti o pé na argola, meti o pé na argola. Estou alucinado, loucamente apaixonado pela morena de Angola. Ela linda de morrer, mas aquela morenita já tem outra em sua vida e agora estou a sofrer. Agora o seu namorado anda muito enciumado, eu não sei o que fazer. Queria tanto estar com ela, mas o namorado dela acho que me vai bater. Meti o pé na cola, meti o pé na argola. Estou alucinado, loucamente apaixonado pela morena de Angola. Meti o pé na gola, meti o pé na gola. Estou alucinado, loucamente apaixonado pela morena de Angola. Apaixonado pela morena de Angola. Meti o pé na gola, meti o pé na gola. Estou alucinado, loucamente apaixonado pela morena de Angola. Meti o pé na gola, meti o pé na gola. Estou alucinado, loucamente apaixonado pela morena de Angola. Pela morena de Angola. Na ilusão. faz de conta. Estou farta de chorar. Não quero mais sofrer, porque te amo demais e não te consigo esquecer. Ainda te adoro e chamo por ti, mas vou deixar a tua vida, pois tu me Então, e vimos de escutar a Agatha, e vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. Então eu quero mandar também um bom dia ao meu amigo Florão, que é um que nos grava todas as emissões que a gente passa aqui na Rádio Arcanciel. Então para ele um ótimo dia, tudo bom, e que fique bem à escuta e que grave bem então estas belas músicas. E vamos continuar então com o nosso Diniz Rodrigues, Não Tenha Pressa Para Casar. Isso é verdade, e hoje, sobretudo hoje. Vamos a isso. Não tenham pressa para casar, homem solteiro é mais feliz. Não tenham pressa para casar, ai como é bom namorar, solteirinho para curtir. Eu gosto de andar apaixonado, gozar a vida e sentir o prazer. Mas meus amigos não queiram ser casados, pois ficam presos a uma só mulher. Não façam juras, nem sequer compromissos. Namorem muito, que a vida é para curtir. Pois eu adoro ser um coração livre, que beija muito para se divertir. Não tenho pressa para casar, homem solteiro é melhor. Não tenham pressa para casar, ai como é bom namorar, viver mil histórias de amor. Não tenham pressa para casar, homem solteiro é mais feliz. Não tenham pressa para casar, ai como é bom namorar, solteirinho para curtir. Eu gosto de andar apaixonado, usar a vida e sentir a paixão. Mas meus amigos sejam só namorados, pois ficam presos e não podem dizer não. Não façam juras, nem sequer compromissos. Namorem muito, que a vida é para curtir. Pois eu adoro ser um coração livre, que beija muito para se divertir. Não tenham pressa para casar, homem solteiro é melhor. Não tenham pressa para casar, ai como é bom namorar, viver mil histórias de amor. Não tenham pressa para casar, homem solteiro é mais feliz. Não tenham pressa para casar, ai como é bom namorar, solteirinho para curtir. Não tenho solteira é melhor. Não tenho pressa para casar. Ai, como é bom namorar. Viver mil histórias de amor. Não tenho pressa para casar. Homem solteiro, macho feliz. Não tenho pressa para casar. Ai, como é bom namorar. Solteirinho para curtir. Tenho pressa para casar. É como é bom namorar. Solteirinho para curtir. Se tu me deixar. Ora então, e continuamos com Romana. Talvez tu me deixasses, sei que sim. Era o fim de tudo, fim do mundo, fim de mim. Vida fora, eu nem imagino, se fosse para sempre, se assim mal despiro, então meu destino seria diferente, se tu me deixares. Então, e vimos de escutar Romana, se tu me deixasses. E vamos continuar com mais um artista, que é Elvio Santiago. Não posso mais, não posso. Ora, 9 horas e 25 minutos e vamos escutar esta bela música e depois continuaremos com a nossa pub e a seguir com muita, muita música. Para dizer-te cara a cara, dar-te um motivo nesta hora e contar-te como eu me sinto.

perdido na cidade. Não sei aonde estou, carente desse amor, morrer de saudade. E vimos de escutar então esta bela canção, Será que pensas em mim, René Rai? E vamos continuar, e vocês estão à escuta então das manhãs românticas apresentadas por Lourenço da Nova até ao meio-dia. E vamos continuar com quem? Com o nosso Bandaluza. Adeus, solidão. O amor que em mim nasceu. Quero ver todo o mundo inteiro gritar. Eu sou feliz e feliz. lembrar daquilo que passou. Sei que esse amor irá fazer e vimos de escutar o Banda Luz Adeus Solidão, esta linda canção, e eu que adoro este cantor. E então vamos continuar com as nossas músicas e vai ser Eu Nunca Te Esqueci. Mas eu nunca te esqueci. Mas eu nunca te esqueci. Diga que isso tudo não morreu. Diga que esse amor foi sempre meu. Foi sempre meu. Caminhos diferentes. É a vida que é assim. Mas eu nunca te esqueci. Mas eu nunca te esqueci. Mas eu nunca te esqueci. Mas eu nunca te esqueci. Ora, então vimos de escutar o Júlio Iglesias, Eu Nunca Te Esqueci. Continuamos com Te Feberes Deus. Ora, então, são 10 horas e 4 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcancel e vocês fiquem bem à escuta destas belas músicas com as manhãs românticas. Então, até já. Pois estou só,

então são 10 horas e 22 minutos e vocês estão à escuta de Anselmo. Por causa de você, estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço até ao meio-dia. Só você não vê. E continuamos então com José Augusto, De Repente o Amor. Foi assim tão de repente, acontece nos milagres, nossos olhos se encontraram, se falaram sem falar. Tão pequeno em nossas mãos, um convite em teu sorriso, um desejo em meu olhar. Tantos risos pelo vento, tantas noites encantadas na magia desse amor. Foram tantas as loucuras, tantas horas em silêncio. E pra que usar palavras quando falo coração? Ora, então são 10 horas e 27 minutos, 10 e meia, e estamos ao meio da nossa emissão das Manhãs Românticas. E então vamos continuar, e já tenho aqui uma dedicatória, que é da parte de Manuela de Araújo, não esquecendo o seu marido, e também não esquecendo Rosi e a Glória, a nossa animatriz das quartas-feiras, que estará cá amanhã presente para fazer a sua emissão. Como é feriado, ela gosta de cá estar, e então bem. E então diz ela que já tinha saudades de ouvir a sua bela canção, que tem por título Tony Carreira Reste. Então, para ela e para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo o animador, e por minha parte, meu muito obrigado, e desejo um ótimo dia. Então, vamos escutar esta bela canção. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer, crois-moi. Comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te baisser parfois. Reste pour moi. Reste. Oh. Ora então, e vimos de escutar Tony Carreira, resto que foi pedido da parte de Manuela de Araújo, diz ela que já estava com saudades de escutar a sua bela canção. Então, tivemos parados e, bom, ela podia ter pedido, mas os auditores que estiveram aqui não podiam fazer a dedicatória. Vamos então continuar com as nossas belas músicas e vai ser então conhecer você, lindo vídeo romântico. Então, boa escuta e uma ótima manhã. Eu que desejo a todos aí desse lado e espero que estejam todos bem. Ora, então viemos de ouvir a bela canção Conhecer Você, lindo vídeo romântico. E então temos aqui mais uma dedicatória, que é da parte da Glória, Glória, a nossa animatriz das quartas-feiras, que pede para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que estão a sofrer, não esquecendo Manuel de Araújo e também todo o auditório da rádio e também o animador. E então vamos escutar a bela canção que ela gosta de ouvir, que tem por título Marco Polo, Santa Maria te agradeço. Na vida e o que me dás ainda. Ora, então vimos de escutar Marco Paulo Santa Maria, eu te agradeço, que foi pedido da parte de Glória. E vamos continuar então com esta bela canção que tem por título Avant de nous dire adieu. Então, fiquem bem e boa escuta. Que vimos de ouvir a Jeanne Manson,

minha vida já nada te diz. Só Deus sabe como eu vou. Essa Então vimos de escutar Tony Carreira, A Saudades de Ti. E vamos continuar as nossas músicas, e são 10:55 e vamos ficar com quem? Com a nossa Ana Malhoa, Eu Quero Te Amar. E então depois desta música vamos passar uma página de povo e a seguir continuaremos com as nossas belas músicas. Então até já. Thank you.

Ora, e tivemos então à escuta de Leandro Desesperado e vamos continuar com as nossas dedicatórias até aqui. Mais uma dedicatória que é da parte de... Ora, da parte de Margarida Valente para o seu marido, que diz que gosta muito dele, que o ama, e então ela pediu para passarem uma canção que tem por título Gianni Morandi, Não Sou Digna de Ti. Então vamos ouvir esta bela canção que é da parte de Margarida para o seu marido Adriano Rocha. Son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te. Estando sozinho contigo, estando Nouvelle 96.2 FM en couleur. Algo que no meu peito me pede solidão. Será muito melhor eu guardar este amor no quarto da saudade e deixar-me a sorrir para não destruir. Então vimos de escutar Toy e vamos continuar com uma valsa, tipo de valsa de Viena. Então, uma ótima manhã para vocês e fiquem bem à escuta da Rádio Arc-en-Ciel.

that knows me like you do. Are you leaving me a helpless child when it took so long to save me? Like the devil in the deep blue sea, I follow you in. Então vimos de escutar esta linda canção e vamos continuar com mais uma dedicatória, que é da parte de Arthur Teixeira, de Châteauneuf-sur-Loire, para o seu cunhado Felipe Martins Coelho, que está hoje de parabéns, e para todos os seus colegas de trabalho também, para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo o animador. E então, de minha parte, muito obrigado e muitos parabéns então para o seu cunhado Felipe Martins Coelho. E vamos ouvir o Jorge Ferreira com o título Parabéns, Parabéns. Mais um aninho se passou na tua vida, mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade. Um parabéns por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida, e que esta folha virada seja.

Então estamos a 20 minutos do meio-dia e vamos continuar com nossas belas músicas. E com quem? Com José Malhoa, 24 Rosas. E esta canção que vocês vão escutar é para vocês todos aí desse lado que estão à escuta da minha missão, que tem por título As Manhãs Românticas, e para todas as pessoas que me telefonaram a dar bom dia e a dizer que já estava a fazer um bocadinho falta, que não me ouviam, mas a gente cá está de novo outra vez. Então vamos ouvir esta bela canção, e é para todos que estão aí desse lado à escuta da emissão. Eu, o último dos teus grandes amores, dentro do teu corpo.

terra virar o mundo, não vais encontrar ninguém melhor do que eu. O meu coração sofre de dor, não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também estás sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que tu já não me andas, duvido no calor dessa cama. Eu duvido nos teus sonhos, não chamas por mim. Acredito que a paixão desejo, sou eu, acredito. Toda a vaga de amor é estamos à escuta então de Não Vou Mais Deixar Você Tão Só. E esta canção é dedicada da Cera Esperança para a Cera Isaura, que está à escuta, e ela que esteve de parabéns ontem. Então para ela um ótimo dia. Você esperou um grande amor e de triste até chorou. Sem esperanças de encontrar alguém, fique sabendo que eu também andei sozinho e sem ninguém pra mim. Fiquei sem entregar. Não houve flor, pois só tristeza em ti. E em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim. Vou confessar então, meu coração não quer mais existir. Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir. Ora, então aí com esta bela canção que eu vou acabar a minha missão, e esta canção que foi pedida da Cera Esperança para a Cera Isaura, que fez ontem parabéns. E então daqui a pouco vou-vos deixar com a RTP Internacional e espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia, que conta a mim foi um grande prazer encontrá-los aqui novamente nos estúdios da rádio Arcancel 96.2. Então, amanhã é feriado, um ótimo feriado, mas vocês podem escutar a nossa Glória a partir das 14 horas, que ela estará cá presente na Rádio Arcancel até às 16. E conto a mim, até sexta-feira, se Deus quiser, para a emissão com o fim de semana à porta. Um ótimo dia que eu vos desejo, bom feriado e tudo bom. E até sexta-feira, se Deus quiser. Que nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou ficar também tão só. Ora então, fique com a LTP e um ótimo fim de dia para vocês todos. Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 da manhã nos Açores. Títulos desta edição. A inflação volta a cair e desta vez é uma queda significativa. O Instituto Nacional de Estatística aponta para uma inflação de 2,1 em outubro, menos 1,5 do que há em setembro. Uma boa notícia.